informação, cultura e variedades. Este é o Eldorado à Noite. Entrevista. 10 horas e 19 minutos. Dezenas de casos de encontros entre humanos e seres extraterrestres ocorridos em todo o mundo são descritos, analisados e comparados de maneira imparcial e histórica por Cláudio Tsuyoshi, com quem a gente conversa agora, que é ufólogo brasileiro, primeiro a defender uma tese sobre discos voadores. Cláudio, boa noite, como vai? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, uma honra falar aí no seu programa com os ouvintes da Rádio Eldorado. Obrigado por sua participação, nós é que agradecemos a sua presença. Cláudio, inicialmente, o livro Contatados, né, que você lança agora, ele traz o depoimento, o relato, o estudo. De que maneira foi elaborada essa obra? Olha, essa obra, Marcelo, ela foi elaborada ao longo aí já de mais de 10 anos. Ela é um desdobramento justamente da minha tese de mestrado, né, que foi sobre ufologia. Primeira tese de mestrado feita no Brasil, na Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Assis. Eu desdobrei um tema, né, que é dos contatados, que são pessoas que alegam terem mantido contatos pacíficos, geralmente pacíficos, com seres, também alegadamente extraterrestres. E esses contatados, desde os anos 50, eles vêm marcando aí a trajetória, né, ufológica, e até hoje, exceto em pessoas que ainda alegam, apesar de até a astronomia de ter desmentido a existência de seres extraterrestres no nosso sistema solar, por exemplo, muitos ainda acreditam que muitos ETs provêm aí de planetas próximos, né, e continuam aí alegando que mantém contato pacífico com ETs, né. Eu acredito, Cláudio, que até mesmo mais importante do que os pormenores e os detalhes, né, dessa relação entre humanos e extraterrestres, é saber por que esse assunto ainda é cercado por tanto mistério e por que as autoridades ligadas a esse assunto teimam ainda em não confirmar a existência de vida fora do sistema solar, enfim, essa coisa toda. Eu não diria que o assunto continue tão cercado de mistério assim. O assunto, eu acho que nunca foi tão debatido abertamente como hoje. Talvez não seja tão um assunto que esteja tão em voga quanto teve, por exemplo, no final dos anos 90, na passagem do século, do milênio, em que houve uma explosão aí de casos, de todo tipo de casos, até por causa da data, enfim, né, da passagem de data, que faz com que a humanidade sempre fique mais aguçada, mais buscando coisas que estão além da realidade. Agora, um direito está tão misterioso. Veja, nós temos aí vários países que já estão abrindo até seus arquivos na internet. O caso da França, né? Uhum. O caso da França, que acabou de colocar agora, em março, né? Começo de março, todo o seu arquivo, praticamente começou a disponibilizar todo o seu arquivo que esteve secreto aí durante 30, 40 anos, está colocando os poucos na internet. Qualquer pessoa que acessa o site do governo francês, por exemplo, né, pode ter acesso abertamente a isso. E vários outros países estão fazendo o mesmo. Aqui na América do Sul, por exemplo, o Uruguai, o Cridovni tem feito isso. A Argentina gradualmente também tem feito isso. O Brasil, né, só para mencionar o Brasil foi o primeiro país do mundo a abrir a questão ufológica, reconhecer a existência dos UFOs, isso em 1954, durante uma reunião da Escola Superior de Guerra, que esteve até presente o coronel aviador João Dio de Oliveira. E é um assunto que temos, pelo menos, militares, né, que permaneceu durante muito tempo envolto numa malha de segredo, até por causa da Guerra Fria. Sim, claro. Que havia aí o termo luz, por exemplo, foi usado durante a Guerra Fria como instrumento ideológico, muitas vezes, como instrumento para você acobertar certas operações, era uma secreta, por exemplo. Era muito mais fácil você alegar que estava havendo uma invasão alienígena, né? E no lugar disso, as pessoas acreditavam, por exemplo, que estavam vendo um explorador, na verdade, muitas vezes era uma arma secreta, por exemplo. Por exemplo, o caso do avião invisível, o Stealth, o B-2, que foi só conhecida em 1984, né? Os aviões de Stealth já voavam aí já há muito tempo, e as pessoas confundiam o formato do avião triangular, né? Todo, que voava às vezes em baixa altitude, as pessoas viam aquilo e atribuíam isso para os voadores. E os próprios militares achavam melhor que deixar as pessoas acreditarem nisso para os voadores. Você vê como acobertamento, né? Isso mostrou muito bem o pesquisador Marcelo Copetti no livro dele, OVNI Arma Secreta, né? Agora, o assunto também não é só isso, né, Marcelo? Existem outras facetas aí, muitas outras facetas, o assunto é super complexo, ele não se reduz somente a isso. O fenômeno foi um fenômeno físico, um fenômeno real, né? Muita gente acreditava, por exemplo, que o fenômeno, no começo, as pessoas acreditavam que era um fenômeno psíquico, né? Depois houve uma linha sociológica, as pessoas acreditavam que era um fenômeno social apenas. Depois as pessoas começaram até a fundir essas duas linhas com uma linha psico-bio-sociológica. Hoje em dia não, hoje em dia não há um consenso, eu diria, mas há já uma grande parte da própria comunidade científica que está certa que o fenômeno é fenômeno físico, é fenômeno real, né? Uhum. Ou seja, de fato a ufologia ela é reconhecida como ciência, isso é indiscutível. Mas existe, por exemplo, documentos abertos, no caso, por parte do governo brasileiro, reconhecendo essa situação? Ah, muita coisa. Muita coisa, olha. Por exemplo, final dos anos 60, 1969, o governo aqui em São Paulo, no 4º Comando Aéreo Regional, 4º Comando, houve aqui, por exemplo, por uma iniciativa do José Vaz da Silva, do militar José Vaz da Silva, uma iniciativa dele, pessoal, que acabou depois sendo cancelada, oficializada, de começar um projeto chamado Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, aqui no bairro do Cambuci, né, perto do São Pedro, aqui, no quartel do 4º Comar. Durante mais de 2 anos, ele, com um grupo ali de militares e com ajuda até de civis, ufólogos, pessoas espalhadas pelo Brasil todo, eles montaram uma rede aí fantástica de pesquisas, né? Uma rede que acho que até hoje não foi igualada ainda, né? Depois do monte daquela rede nunca mais foi feito algo semelhante. Coletaram-se centenas e centenas de casos assim mais do que comprovados, né? Por exemplo, o caso aí de que houve pousos até de UFOs, né? Houve recolhimento de indícios materiais, centenas e centenas de testemunhos, e toda essa documentação aí foi liberada. Já nos anos 80, alguns ufólogos conseguiram a liberação desses documentos, né? E qualquer pessoa pode conseguir esses documentos, conseguir cópias desses documentos, não é nada segredo. Não é um segredo, assim, como também muita gente acha que está cobertado, né? Eu, por exemplo, eu durante a pesquisa da minha tese, logo que o arquivo do Estado de São Paulo abriu os arquivos do DOPS, né? Os arquivos do DOPS foram transferidos para lá, isso em 1995, logo que os arquivos do DOPS foram para o arquivo do Estado de São Paulo, eu fui lá, fui um dos primeiros a fazer uma busca lá, uma triagem dos arquivos do DOPS, passei um bom tempo lá, né? E descobri os arquivos do DOPS centenas e centenas de documentos comprovando que o próprio DOPS pesquisava UFO, né? Claro que muitas vezes a revelia aí, na verdade, de suspeitas por diversão na época, né? Uhum. Mas vários grupos ufológicos na época foram investigados, eles investigaram casos ufológicos, isso daí já expus na minha tese, eu tenho esses documentos, cópias desses documentos, né? Já publiquei trabalhos a respeito. Para falar do ONI, nós tivemos aí nos anos 70, final dos anos 70, a Operação Prato, por exemplo, na Amazônia, né? Por iniciativa do coronel William G. de Holanda Oliveira. E esses documentos também aí, qualquer pessoa pode ter acesso, né? não é um segredo, assim como as pessoas falam, não, né? Também a ufologia não é uma conspiração, não é lenda urbana, como as pessoas acham, lenda urbana. Não é uma coisa de fantasma, né? As pessoas, que veja bem, o fenômeno UFO, né? O fenômeno que não pode ser, por exemplo, ele não pode ser separado, né? Como se fosse algo bizarro, né? As pessoas geralmente pensam, não, se separa com algo bizarro, o fenômeno ele está interligado, está interconectado. Tem vários outros fenômenos que já marcam a humanidade há séculos, há milênios aí. O fenômeno não pode ser, por exemplo, tirado do contexto religioso. É um fenômeno que é uma espécie de continuação, né? De tudo aquilo que o ser humano vem buscando ao longo da história. Quer dizer, o ser humano vem buscando o quê? O ser humano vem buscando o transcendente, né? O que está além da realidade. O ser humano vem buscando uma espécie de restabelecimento do seu paraíso perdido. Perdeu o paraíso, tenta restabelecer isso. Então ele vem buscando incessantemente. O fenômeno UFO, ele faz parte disso. Aparições marianas, aparições fantasmagóricas, aparições de criaturas sobrenaturais, fenômenos parapsicológicos, está tudo interligado ao fenômeno UFO. O fenômeno UFO é complexo, né? Não pode ser separado. Eu estou aqui explicando apenas algumas partes do fenômeno. Claro, claro. No caso, Cláudio, no livro Contatados, você analisa os casos de encontros entre humanos e seres extraterrestres. Exato, é a parte seguinte, porque na verdade os contatados, aí no caso, eles são uma espécie de antítese dos abduzidos, né? Acho que qualquer hoje em dia sabe que são abduzidos, de tanto que já foi divulgado. O cinema explorou muito. As séries todas divulgaram o tema das abduções, já todo mundo já está cansado de saber, né? Agora, os contatados, eles são uma antítese, porque, veja bem, também não há como entender o fenômeno das abduções sem estudar os contatados. E foram os contatados que começaram com essa onda de seres humanos entrando em contato direto com eles. Antes não havia isso, né? No começo do fenômeno UFO, por exemplo, o fenômeno está completando agora, vai completar agora, no dia 4 de junho, vai completar 60 anos, né? Foi inaugurado o fenômeno UFO, vamos dizer, uma data simbólica, né? O avistamento do Kenneth Arnold, de Copa de 1947, quando ele viu lá alguns UFOs no Monte Rainier, nos Estados Unidos. Logo depois, o incidente de Roswell, o famoso incidente de Roswell, em 2 de julho de 1947. Aqui também todo mundo já está cansado de saber disso, né? Para explicar o que foi o incidente de Roswell, que uma suposta nave teria sido recolhida ali pelos militares norte-americanos, né, depois de ter caído numa fazenda. É uma história reconhecidíssima. Agora, o fenômeno dos contatados, ele começa mais ou menos, ele começa no começo dos anos 50, né, em que alguns pretensos escolhidos pelos ETs começam a alegar que estavam tendo um contato direto. O primeiro deles foi o Adams, o George Adams, e em 1952 ele começa a divulgar os contatos dele. Ele via que estava tendo contato com ETs que eram benevolentes, né? Aquele tipo, é um tipo de ET que é bem diferente do ET que é descrito hoje, que é o ET alfa cinzento, que é o ET que tem aí mais ou menos entre 90 centímetros e 1,20 m de altura, pele cinzenta, um comportamento hostil, se comportam de uma maneira semelhante às abelhas, né? De maneira coletivista. O Adams falou que estava tendo contato com ETs de Vênus, né? Veja, de Vênus, né? Hoje todo mundo sabe que em Vênus, né, não é possível a existência de vida, pelo menos como aquela que conhecemos. Esses ETs de Vênus teriam passado uma série de informações para ele, uma série de revelações também, tudo isso tem um sentido profético, um sentido milenarista, messiânico, e ele acabou também expondo tudo isso que ele disse que os ETs ensinaram para ele em vários livros, né? Fez conferências mil aí, o próprio João Martins vai fazer a Edição Cruzeiro, esteve lá pessoalmente com Adams, fez seus portais, foram publicados na Edição Cruzeiro. Aliás, João Martins que inaugurou a ufologia no Brasil, né? Eu acho que também muita gente sabe disso aí. Em 1952 nasce a ufologia brasileira com o caso da Barra da Tijuca. Foi inaugurado pelo João Martins e pelo fotógrafo Ed Kessel, quando eles fotografaram lá um disco sobrevoando as proximidades da Serra da Gávea no Rio de Janeiro. Aí nasce a ufologia brasileira. Quer dizer, a ufologia brasileira nasce 5 anos depois da ufologia americana, quer dizer, né? Agora, os contatados, para a gente sintetizar ao máximo aí, começou com a Adamski, né? Depois prosseguiu com uma linha e não para mais, né? Depois da Adamski veio o Truman Besson, veio o Daniel Fry, veio o Cedric Ellingham, que dizia que era um inglês que tinha contato com o ETs de Marte, né? E no Brasil nós tivemos um personagem aí que eu diria que talvez até suplante em termos de importância, né? Para a gente colocar aí numa ordem, uma proporcionalidade aí de importância, que foi o Aladino Félix. Ele usava vários pseudônimos, usava o pseudônimo de Sábado de Noto, usava o pseudônimo de Dunatus Menorá e alguns outros aí. Ficou mais famoso como Dino Crasper ou Sábado de Noto, né? E o Aladino Félix, ele também seguiu o mesmo caminho. Quer dizer, no começo ele começou a divulgar os contatos, ele dizia que estava tendo contato com o ETs de Júpiter, seja bem, de Júpiter, né? Das duas luas de Júpiter, de Io e Ganymede. E dizia que os ETs aí estavam a fim de ajudar a humanidade, e que esses ETs seriam uma espécie aí de deuses, né? E segundo eles, seria o próprio Jeová, né? Segundo o Aladim, era o próprio Jeová que vinha à Terra para ajudar a humanidade a se livrar aqui de uma de uma conspiração nefasta de seres de Vênus que estavam aqui para destruir a Terra. E o Aladino, ele tem uma história fantástica, né, Marcelo? Acho que precisaria de mais umas duas horas. Essa conta a história toda do Aladino. Tem um capítulo no meu livro em que eu conto a história do Aladino. Félix, eu acho que viveu nos anos 60, aqui no Brasil. Lembra muito bem que foi o Aladino Félix, que foi Sabrina de Noto. Né? O Aladino Félix, ele esteve aí nas páginas dos jornais nos anos 60, em 68, principalmente, né? Por quê? Porque em 68, por exemplo, aliás, foi o Jornal da Tarde, o próprio Jornal da Tarde, e começou a divulgar uma série de reportagens. Em dia 5 de março de 68 saiu a primeira reportagem do Jornal da Tarde, né, que é ligado aqui ao nosso jornal Estado de São Paulo, né, começou a divulgar aí as revelações do Aladino Félix. Ele alegava uma série de coisas, entre elas aí que havia um golpe no Brasil em 68. Isso ele disse em março de 68, no começo, em 5 de março de 68, foi sua reportagem do Jornal da Tarde. Ele disse que aí iria haver um golpe, um novo golpe de Estado no Brasil, né? Só para lembrar, no final de 68, nós tivemos mais 5, né? Uhum. Ele já disse isso em março. E outra coisa, segundo um amigo meu, que é um outro pesquisador também aí muito dedicado, é o Lobo Câmara, ele viveu a época e me contou, né? Uma história muito interessante, disse que via, às vezes, o Aladino na televisão, em alguns programas, e ele participava de um programa de televisão, e ouvia ele no rádio, às vezes. E o Aladino, um ano antes, mais ou menos, da Revolução de 64, de 30 de março de 64, o Aladino, ele disse, um ano antes, que ia haver um golpe militar no Brasil. É? Como é que ele sabia disso? Não estou dizendo que foram certezas zeros para ele, mas é que o Aladino, ele mantinha vários... Ele mantinha contatos com militares, né? Ele tinha aí ele circulava entre a alta oficialidade. E o Aladino é um personagem fantástico. Só para, vamos resumir novamente. O Aladino, ele escreveu um livro chamado Contato com os Discos Voadores, em que ele relata todo o contato que ele teve, onde ele até fala como é que funcionam os discos, né? Ele praticamente reformula a física newtoniana, einsteiniana. Ele diz que o Einstein estava furado, tal. Ele reformula toda a física. Ele lança logo depois um livro chamado A Órbita da Terra e a Gravitação. Ele também reformula todos os conceitos físicos. Depois ele abandona essa linha ufológica e ele parte para a linha profética, né? Aí ele pega, ele diz que um dia ele teve uma revelação lá, que ele viu o próprio anjo Jacó. E o anjo Jacó teria falado para ele que daquele momento em diante ia conferir poderes para que ele fosse um messias, e ele põe na cabeça de que ele era um novo messias. E com essa ideia messiânica ele escreve vários livros, ele traduz a Bíblia Sagrada, né? Ele traduz a Bíblia Sagrada direto do maçorético, veja bem, direto do hebraico maçorético. Eu acho que pouca gente fez isso, eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Ele traduziu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele traduziu as profecias do Nostradamus, por exemplo, direto do Provençal. Também não conheço ninguém que fez isso. Eu tenho a tradução, só que, veja, em toda a tradução que ele fazia, ele puxava atrás para a sardinha dele, porque ele dizia que nessas profecias indicavam ele como sendo messias. Mas as ideias messiânicas na cabeça, ele acabou formando um grupo terrorista, então não fez tempo. Esse grupo terrorista praticou uma série de atentados em São Paulo. Aliás, metade dos atentados terroristas praticados em São Paulo em 68 foi na obra dele. Muita gente até hoje acredita que foi a esquerda que praticou a maior parte dos atentados, e que não é verdade, tá? Eu sei que estou dizendo uma coisa que vai deixar muita gente super fácil aqui, né? Mas isso é tudo relatado, eu tenho um livro a respeito, né? E nesse livro Contatados eu tenho um capítulo sobre o Aladino, em que eu faço ali uma síntese, né, de que foi o Aladino Félix. Claro. De fato, o assunto denotaria muitas e muitas horas, né, Cláudio? Claro. Seria bem mais interessante, óbvio, que o nosso ouvinte procurasse essas informações na obra, né, Contatados, que conta com detalhes toda essa história que você nos relatou há pouco. Agora, eu não poderia deixar de terminar a nossa entrevista, Cláudio. A ufologia, de fato, ela hoje é reconhecida, né, como ciência, é algo levado a sério. Entretanto, nós ainda temos uma exploração constante sobre o assunto, tanto por parte da TV, do cinema, né, dos meios de entretenimento, Né? E por outro lado, temos também pessoas mal intencionadas com isso. Né? São dois aspectos que, de certa maneira, no seu ponto de vista, prejudicam e muito a seriedade desse estudo? Olha, obviamente que sim. Né? Até com relação ao próprio tema que eu trabalhei, contatados, por exemplo, sabemos muito bem que muitos contatados eles foram plantados na oncologia para justamente tirar a seriedade do assunto. Né? Uma pessoa chega e fala que teve contato com 13 vênus, isso ridiculariza a oncologia. Né? E tem contatados aí que ainda no século XXI alegam esse tipo de coisa. Então, isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que afastando pessoas aí que podiam até ter uma intenção inicial de falar, eu vou mergulhar na oncologia. Desde que ela começa a ver isso, ela se afasta. Né? Agora, essas pessoas elas precisam compreender que dentro da oncologia é como qualquer setor da vida, qualquer outro setor da ciência, a própria ciência hoje, está vivendo uma crise epistemológica, acho que é a maior crise epistemológica da história. Né? A ciência está a todo momento afirmando e desmentindo ela própria. Né? Todo momento, quer dizer, as pessoas que ainda veem a ciência como algo infalível, absoluto, estão equivocadas também. A ufologia também é uma ciência, né? Também não deixa de ser uma ciência. Se bem que a ufologia, ela se aproxima muito mais, eu diria, muitas vezes de um fanatismo. Né? Como assim? Isso também muitas vezes também se aproxima de um fanatismo, poxa. Muitos cientistas não acreditam aí em teorias aí, acreditam fanaticamente, né? Sendo que a teoria amanhã é desmentida. Né? Agora, muitas vezes é uma exploração na ufologia, contatados, muitos deles procuraram explorar, proveito próprio, exploraram, sim, muitas vezes. Muitas vezes eles foram pagos para isso. Né? Muitos contatados foram pagos. Né? Por exemplo, eu concluo, né? Já que estamos concluindo a entrevista também, eu concluo meu livro, mais ou menos, dizendo, chegando a uma conclusão assim, até um pouco polêmica. Eu sei que muita gente não vai concordar, né? Mas uma conclusão que eu cheguei depois de analisar todos os contratados aí, praticamente eu analisei todos, praticamente todos os contratados da história. Né? Eu não pude colocar todos os livros, se fosse colocar, teria um livro de mais de 1000 páginas. mais de 1000 páginas. Isso dá um tratado. Se você for pegar os primeiros contratados, aí a gente vai recuando na história e não para mais. Né? Eu, por exemplo, cito o caso do Manuel Swedenborg, sueco, que no século XVIII, começo do século XVIII, já ligava que tinha contratos telepáticos com seres do planeta no século XVIII. A gente vai recuar muito mais ainda. Agora, aí não seria assim. Agora, eu concluo dizendo o seguinte, olha, contatados, eles têm o mesmo discurso, e é um discurso totalitário. Né? É um discurso do tipo assim, nós temos a verdade absoluta, né? Nós sabemos o que é melhor, e só resta as pessoas que ouvem a nossa mensagem, e que absorvam nossas pregações aí, e sigam, né? Quer dizer, é uma espécie de controle social, no fundo, que esconde o discurso de todos os contatados. Com algumas exceções, obviamente, né? Na verdade, é um desejo de controle social, é um desejo de uma instalação aí de uma espécie de ditadura global. Né? Essa ditadura global, aliás, ela está mais do que patente aí. Vamos dizer, as pessoas vão dizer, você está inventando uma teoria da conspiração, que não tem conspiração nenhuma. Né? O que está acontecendo aí é uma conspiração aberta. É uma conspiração aberta que o H.G. Wells, nos livros dele, The Open Conspiracy, a conspiração aberta, e The New World Order, a nova ordem mundial, ele já, tudo isso que está acontecendo hoje, em termos de você estabelecer uma ideia hegemônica a respeito de tudo, né? De você querer impor padrões de conduta, padrões de controle social para as pessoas, em termos globais, isso tudo está acontecendo, né? A nossa frente está escancaradamente. Sendo que os contatados, eles já, desde os anos 50, eles já vêm fazendo a mesma coisa. Isso que hoje se coloca como a vanguarda aí dos novos utopistas aí que andam por aí, né, querendo controlar tudo e todos, tudo isso, contatados, desde os anos 50, eles já falavam abertamente. Né, que está em todos os livros dos contatados, o que é um problema, Marcelo, é que tudo isso é desconhecido, né? Eu sei que para a maioria isso deve estar soando assim, algo... Surreal. Né? Surreal até, né? Falou, mas esse cara tá louco, né? Mas olha, é que as pessoas, elas, muitas poucas pessoas, né, se aventuraram aí, se arriscaram a fazer o que eu e algumas pessoas, outras, eu não sou o único, né, fizeram, né, que é mergulhar nesse assunto da ufologia. sabe? E olha, país hoje que ignora a ufologia, que rechaça o assunto, que se nega, acha que isso é ridículo, né? Olha, basta fazer uma busca na internet aí, acho que a ufologia hoje é o assunto que mais tem uma quantidade de sites aí, né? De coisas do gênero aí que você vai encontrar ufologia. Acho que só perde aí pra um ou dois assuntos que são dominantes, né? Na rede que todo mundo sabe quais são, né? Agora, a ufologia, você faz uma busca na internet, você vai encontrar uma quantidade tal de informações que justamente conta isso. Eu acabei mergulhando no assunto, né? Porque aliás, desde criança eu já me interessava. Agora, quando eu entrei na universidade, eu falei, olha, eu vou tentar levar esse assunto para a universidade, para o âmbito acadêmico. Depois de muita luta, eu consegui terminar a sua primeira tese. Exatamente, né? A minha foi a primeira tese de mestrado. Não foi o primeiro trabalho, eu acabei de ufologia, já houve no meu caso, foi o primeiro trabalho de mestrado. Né? Então eu tentei fazer isso, eu tentei levar o assunto à universidade. Tá? Agora, encerrando a coisa, Marcelo, claro. O que é isso? Eu diria que se as pessoas realmente estudassem mais o assunto, iriam ver que muito daquilo que hoje é considerado novo já estava na ufologia há muito tempo. É, como eu disse para você, todo esse discurso hoje hegemônico que há, né, as pessoas fazem o mesmo discurso e quem está contra, excluído da humanidade, né, é o discurso global aí que há, né, essa implementação desse nova ordem mundial. A nova ordem mundial, meu Deus do céu, o H.G. Wells, que era um ficcionista, um autor da Guerra dos Mundos, né, e nos livros ele já pregava isso. Eu acho que muitos utopistas estão seguindo aí a cartilha do H.G. Wells e outros autores, muitos outros autores que preconizaram isso. Os contatados preconizaram isso durante toda a metade do século passado. Claro, Cláudio. Infelizmente o nosso tempo de fato ele é curto e o assunto denotaria muitos programas. E eu deixo aqui, claro, a dica importante, principalmente para aqueles que desconhecem o assunto, né, que conhecem superficialmente, terem esse, literalmente, primeiro contato, né, com o livro Contatados, do Cláudio Tsuyoshi, com quem nós conversamos agora. O Cláudio, que é ufólogo brasileiro, foi o primeiro a defender uma tese sobre discos voadores. Cláudio, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, agradecer a sua presença conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo. É uma honra. Eu que agradeço. Quem quiser aí obter mais informações do livro, é só entrar no site da revista UFO, né? É www.ufo.com.br. E o meu livro, aí eu tentei escrever numa linguagem mais acessível possível, né? Não me rendendo, não fazendo muitas concessões também, é um livro rigoroso. Tá, Marcelo? Já vou avisando aí, é um livro rigoroso, mas é um livro agradável de se ler também. Tá? Olha, acho que muita gente aí que nunca teve contato com o assunto não vai estranhar muita coisa. Quem já conhece bastante o assunto vai poder se aprofundar um pouco mais, né? Tentei fazer o possível aí para, né, para deixar o assunto um pouco mais claro para as pessoas, né? Um pouco um pouco menos enigmático, né, Marcelo? Ok, né? Tá bom? Eu que agradeço e é uma honra participar. Eu sou um ouvinte do Eldorado, viu? Então, para mim é uma honra. Nós que agradecemos a audiência. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Um abraço. 10:47. Eldorado à noite. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Chiasi.